Vamos tomar uma cerveza? Vamos tomar uma cerveza? Pensamento fractal, a vontade fracionada e uma porra de cidadão livre para fazer o que bem quer. Sacerdócio FM, cargo, dignidade, funções de sacerdote 2, a carreira eclesiástica 3, missão que se toma muito a sério como uma coisa sagrada, sacerdote FM 1, entre os antigos aquele que era incumbido de assuntos religiosos e oferecia vítimas às divindades 2, eclés, clérigo, padre, presbítero, fêmea, sacerdotisa, sacerdotisa SF, mulher que na sociedade pagã exercia as funções de sacerdote, Saci SM, saquinho contendo substâncias aromáticas, Saci SM 1, foco, entidade representada por um negrinho de uma sua perna e carapuça vermelha, Saci Pererê 2, ave com Bolívia, de canto monótono, sentindo saciar, BTD 1, fartar de comida ou bebida 2, encher BPR 3, dar-se por satisfeito, não querer mais, saciedade SF, satisfação humana, Saci Pererê SM, Saci 1, Saci Pererê, Saci 3, essa cor SM, e ele é sempre uma coisa quando o nosso resistente aberto se manda um rosto grupo, vamos tomar uma cerveja, a gente pede que não para você, vamos tomar uma cerveja, a gente tem vestido mal feito em uma barca, três da nata, cavidade rodeada de um par... Sacerdócio SM 1, cargo, dignidade, função de sacerdote 2, carreira eclesiástica 3, fique na posição que se toma muito a sério como uma coisa sagrada.